Unidos todos, com fé e com valor, vestidos de justiça, com armas do Senhor, cingidos da verdade, podemos pelejar. Calçados no Evangelho, iremos triunfar. Dê Deus armadura, devemos tomar, para na peleja podemos triunfar. Podermos triunfar.